Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto. Até que tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem e tem. Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te amo. E aí como é? Vem aqui, ó. Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto. Até que tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem e tem, yeah. Beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende, um olhar safado que chama, pegada que desgrama. Me diz como é que não te amo. Gostoso que prende, um jeito na cama me rende, um olhar safado que chama. Eu tenho uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te amo. Me diz. E uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Cadê o beijo? Vem aqui, mamãe. Um beijo gostoso que prende, num jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada. Me diz como é que não te ama. Bora mexer, meu povo.